Largue o berro, o ferro, largue as armas. O calibre é a morte, rumo à casinha armada. Nosso voto não é contra e nem a favor das armas, porque o que nós desejamos é que ganhamos suma do mapa, que a música fale mais alto do que o revólver, que os irmãos larguem o calibre que só atrai a morte. Caçadores da trilha sonora, a joia rara que mais vale. Nosso objetivo é que as armas se calem. Que as armas se calem e que não jorre sangue no asfalto. Que a música paz, o amor possa um dia falar mais alto. A violência é uma palavra que eu desconheço, e com ela tem guerra, armas, mortes, tristeza e o medo. Uma bala no seu ouvido é o som, a música protestando, desarmando o mal que vaga pelas ruas. Se engatilha, pega o pente, não troca, joga ele fora. Diga não ao crime, não às armas, diga não às drogas. Eu rezo pro berro, pro ferro sumir do mapa. Pra que sofrimento, dor, corpo nas calçadas. Chega de resgate, a ver com ML, enterro morto por balas. Que as armas sejam vencidas pelo amor das quebradas. Quantos nesse mundo morrem de bala perdida? Quantos gambés se sente um rei com uma arma na cinta? Deixa a música falar mais alto e fluir nas suas veias. Dispense o cano pra não morrer nem cair na cadeia. Eu peço paz, união, dispense o seu canhão. Chega de mortes de manos caindo no chão. Já basta velórios, enterros todo dia. Meu porte ilegal é Deus que me guia. Aqui tem gambé que mata por diversão. A lei foi trocada e quem venceu foi o oitão. Se deveu, não pagou, os traficantes te joga. Cobiçou mulher do próximo, amanhece sem as bolas. Capado que nem porco, jogado no meio do mato. A música é meu cano onde relato os fatos. Miolo espalhado e no asfalto uma poça de sangue. Antigamente as brigas se resolviam em gangue contra gangue. Hoje tá sinistro, discussão acaba em chumbo grosso. Aqui morro, atrás de morro, querendo engolir o outro. Quem matou vai morrer, só Deus pra dar o perdão. Amor, vê se tudo falar mais alto que o canhão. Que as armas se calem e que não jorre sangue no asfalto. Que a música, a paz e o amor possam um dia falar mais alto. Que as armas se calem e que não jorre sangue nas calçadas. Que a música, a paz e o amor possam falar mais alto que as armas. Pra que matar? Deus não te deu esse dom. Pra que pilantar, jogar os manos no caixão? Quem mete bala é baleado, tá escrito no livro sagrado. Quem machuca com ferro vai ser machucado. Distance seu calibre, abaixe as armas. A música te salva, arma de fogo mata. Felicidade é tudo, faça disso seu escudo. O crime não compensa, o cano vai destruir o mundo. Que as armas se calem, stop e fique mudo. Que a música fale mais alto aqui nesse mundo. Vamos nos unir com a força divina. Pregar a paz aqui ou até na outra vida. O nosso inimigo já tá trancado e fechado. Nosso inimigo truta é o diabo. Então, largue o ferro, o berro, largue as armas. O calibre é a morte, rumo à casinha armada. No meio do fogo cruzado, polícia versus ladrão. Planeta bang bang, terra da destruição. Pipocos, rajadas, sapecos, clima de guerra. A paz nesse mundo tá no banco de espera. Dispense as armas que matam os irmãos. E não tenha vergonha de ter um bom coração. Não seja um suicida, roleta russa no revólver. Que as armas se calem, nunca mais nos incomodem. Que as armas se calem e que não jorre sangue no asfalto. Que a música, a paz e o amor possam um dia falar mais alto. Que as armas se calem e que não jorre sangue nas calçadas. Que a música, a paz e o amor possam falar mais alto que as armas. Bala queima roupa, assassinata, sangue frio. Uma pá de corpos encontrados boiando no rio. Dispense seu trabuco, seu besouro sem asa. Guarde seu três janelas, dê as mãos, entregue as armas. Mãe, mãe, encosta esse revólver pra mim. Guarde ele em terra, sei lá, deu um fim. Essa campanha na TV não desarma ninguém. Tem uma pá de cu armado tipo Saddam Hussein. Mata mais do que câncer, AIDS, essa sua polícia. Que a música faz o amor falir mais alto aqui. Nessa vida de desarmamento na telinha. Que piada sem graça, sendo que faca, machado, foice, enxadão também mata. Rodão, facão, marreta e gilete, estilete, chuchu, inchada e canivete. Então vai, gosta de chumbo, saco, berro, canela seca, senta o dedo. Pega fogo, engatilha, calibre, puxado e no outro de enterro. Bateu a bala, caiu, a boca calou. Mas na verdade o que isso adiantou? Se não matar o bicho, pega, escute o que eu lhe digo. Vai ter cobrança, acerto de contratritos e conflitos. O nosso conselho é bom, então vê se acata. Em vez de apertar o gatilho, porque não aperta a mão do cara. No meio do mato, corpo se decompondo no matagal. Cravado de bala eu vi na capa do jornal. Então caia de joelhos, busque a Deus sem maldade. Enquanto isso eu vou rezando pra que as armas se calhem. O nosso voto não é pra armar e nem desarmar. O nosso voto é pro canhão falhar e se calar. Sou contra tráfico de armas e porte ilegal. Eu sou contra as tretas a quem atrai o mal. A minha arma é a música, a minha mente é uma caixa de bala. Cada vez que eu rimo sai chumbo, mas de palavras que não mata. Que as armas se calem e que não jorre sangue no asfalto. Que a música, a paz e o amor possam um dia falar mais alto. Que as armas se calem e que não jorre sangue nas calçadas. Que a música, a paz e o amor possam falar mais alto que as armas.